É impossível se conformar. É bem mais fácil chorar, lamentar. Quem não sonhou em voltar ao passado e consertar tudo que fez de errado? Não consegui olhar pro seu rosto no caixão. Minha última lembrança, você na maca do rabecão. A faca foi encravada, a arma disparou. O ódio que nasceu, assassinando o amor. Os sentimentos somem, o coração não bate mais. Só resta a depressão pra quem ficou e não tem mais. O abraço, o sorriso, a presença, o incentivo. Você era o guerreiro e tão cheio de sonhos. Um anjo na terra, contra mil demônios. Alegria presente em uma família, agora lá no céu. Uma luz que brilha, não te entendo, Deus. Não me obrigue a ser ateu, apenas me explique por que que ele morreu. Eu sei, ninguém é santo, todos têm inimigos, defeitos. Mas pra que tanto sangue jorrando do seu peito? As vísceras, o grito, a agonia. Vi seu último olhar naquele maldito dia. Seu corpo suado, seu último suspiro. A frase que falei ao pé do seu ouvido: aguenta mais um pouco, a ambulância já tá vindo. Sem forças me olhou, já desfalecido. Não queria acreditar que meu melhor amigo não retornaria da viagem ao infinito. Será que existe paz sem Glock engatilhada? Existe um paraíso em outra galáxia para os humildes de coração, felizes eternamente, sem corpo grudado, com sangue no asfalto quente. Enxugue a última lágrima, deixa as flores na lápide então. Saudade não tem consolo, quem se foi não volta mais não. Se a vingança quiser invadir seu magoado coração, olhe bem para a lápide, entenda. Quem se foi, não volta mais não. O chuva que cai do céu, molhando todo o asfalto, misturando suor, lágrima, sangue e barro. Lava meu coração, que acelerado bate, desejando vingança. Quando olho pra lápide, uma rosa arrancada que amanhece com o orvalho. O corpo molhado e o rosto esfolado. A mãe desesperada, a família aflita, não consegue reverter. Então chora, grita, pergunta aos céus: mas por quê, mas por quê? Nem o tempo nem a vida poderão responder. O monstro sem escrúpulos que criança alicia, tá vivo com saúde no clube, na academia. O canalha desonesto que rouba uma nação, ansioso se preparando pra próxima eleição. Mas o jovem sonhador que nasceu na favela, amanhece sem vida, embaixo da terra. Clamo por justiça, Senhor, onde cê tá? Porventura ocupado, então deixa eu cobrar. Só assim me sentiria de alma lavada, derramando sangue de quem matou quem eu amava. Mas será esse o caminho? Será essa a solução? Retribuir com ódio, com um tiro no coração. Talvez assim eu esteja plantando a semente da maldade, da vingança, pra colher mais pra frente. Outro homicídio, outro amigo morto, pulmão perfurado, corte no pescoço. É em um caixão doado, num velório sem flores, apenas corações, saudades e dores. O pranto dos amigos é a trilha que embala, a dança dos inimigos que agora ri da sua cara. Sorriso interrompido, nunca mais irá sonhar. Espero que esteja bem, sem trevas, num bom lugar. Enxugue a última lágrima, deixa as flores na lápide então. Saudade não tem consolo, quem se foi não volta mais não. Se a vingança quiser invadir seu magoado coração, olhe bem para a lápide, entenda. Quem se foi não volta mais não. A noite se aproxima e a saudade aumenta. Posso ser o próximo na sina sangrenta. Lembro que ele jurava: eu vou pra faculdade, me formar e comprar pra mãe uma casa de verdade. O que dizer pra esposa, pro filho que ainda espera? Pergunta confuso por que te cobriram com terra. Oh meu Deus, eu passo pra tua mão a caixa de projétil, o calibre de precisão. Lavo minhas mãos sem esquecer do passado, tentando não me tornar instrumento do diabo. Mas cobra essa cena, meu Deus, quero justiça. Guardar meu sentimento antes que eu desista, e olhando nos olhos, queira matar devagar aquele que um dia destruiu um lar. mandando pro além. O parceiro, o aliado, amigo infalível pela família, amado. Não tenho como saber após a morte seu destino, mas qualquer lugar é melhor que esse mundo maldito, onde seu semelhante te encara com maldade, ignora o mais pobre, se torna cruel, covarde. Já não vê o brilho no olhar de uma criança, não se respeita a experiência, mas se degola a esperança. Sei, os anos vão passar, muitos vão te esquecer, mas ao ouvir esse rap lembrarei de você. Não todo furado, agonizando, irreconhecível, mas a minha memória, eterno melhor amigo. O vento irá soprar, com as ondas apagando as marcas que na areia você andou deixando. A vida é um sopro, uma fagulha que some. Só me resta ler na lápide a que jaz em seu nome. Enxugo mais uma lágrima fazendo esta oração. Saudade não tem consolo, quem se foi não volta não. Enxugue a última lágrima, deixa as flores na lápide então. Saudade não tem consolo, quem se foi não volta mais não. Se a vingança quiser invadir seu magoado coração, olhe bem para a lápide inteira. Quem se foi não volta mais não.